Centro, R9, chame a torre na frequência 198.95. Comandante, você é minha frente, eu sou no frente, da visada R9. Rio 5974, autorizado o táxi, Alfa e Kilo, para o pátio 3, a prevista é meia dúzia, Romeu. Não, 38, mas 5 livre, puxa, uma táxi. Tem quantos agentes de nível mais nobre para decolar 5, autorizado pela torre? Afirmo, 2175. 22175, a aeronave da Azul já está praticamente sofrendo a pista, autorizado alinhar e manter agilizando as manobras. Ok, está ali, mantém agilizando agora, 2175. 313, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, informa o tráfego da Gol que está ingressando na pista nesse momento, vai decolar em alguns instantes. Alto 2782, solo 23, libera direito, solo Salvador 1219. 31910, pega 3, obrigado. No 75, vento 1-10 graus, 11 nós. Agora a pista livre, livre decolagem, pista 1-0. Iniciando, 2-1-700. E quilo, para o pátio 3, atento ao balizador. Alfa, quilo, pátio 3, atento. Salva, a lagoinha, espera que você para a chegada bom. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0-90. No 3 pouso autorizado, vento no 00 graus, 11 nós. Livre pouso, acho que é 63. Firma o vento, abre a lente. tomar o controle, o 2015? 2175? 2175 decola os 26, controle no 208, Marcelo. 209, obrigado. Já é 4 Romeu. 4 Romeu. Brasil. 2175, contato radar na decolagem, fuga via saída da EL para nível de voo 360. Positivo, pode valida? O 2175, autorizando lida. Obrigado. Teste de beira direita, solo Salvador no 219. 38 no 5, autorizado o táxi, via parte principal e Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 5. Autoriza a morte, vai pro gol no 2175. 2175, aguarde coordenação com o centro, mantenha a prioridade. Brasileiro aguardando, gol 2175. No 3, ingresso no Juliette, portal meia dúzia. Dois 175, chama centro Recife em 12835 ou alterna 1251. 2835251, boa. Salvador, boa noite, na 3255, 0 no 0. Confirma, então 3815, chama para outro ponto, espera. Afirma aqui, espera. 3815, autorizado a alinhar e decolar, piso 90, vento 1, 10 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar, piso 95, correção, piso 10, 3815. Afirma, piso 90. Decolador 34, controle Salvador, 120 decimal 8, bom. 208, obrigado, boa noite, tchau. Caso 4235, autorizado a proteger a vida 367, autorizado a final do procedimento, descida para 2.800, peça suporte estabilizado. Sendo 2.500, autorizado a terra vida 367, reportará estabilizado o 4235. Controle, boa noite, está 3815, decolou na sua escuta. 3815, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Entende, da EL 340, pode voar da EL ou Leda, senhor? Está 3815, após 2.000 pés, autorizado Leda. Após 2.000, voa direto Leda, obrigado. Controle Salvador, voo 246, tem trafica. Bom, no 246, acione identificação, via chegada bom, se desça para 4.000 pés, o ajuste no 015. Ok, 4.000, no 015, bom, 246. Boa noite, gol 1888, 2.60 para 1.80. Voo 1888, aciona identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 0, o ajuste no 0 na 5. Não entendi o nível, Voo 1888, aciona identificação, desça via chegada bom, se para o nível de voo 0, se 0, o ajuste no 0, 1 na 5. Via chegada bom, 0050, desficou o ajuste no 0 na 5, voo 1888. Controle, o 3895, seria possível coordenar a proa de Motiva? 3895, mantenha a proa de Leda, aguardando autorização do centro para Motiva. Na sua escuta, obrigado. Chama Centro Recife em 12835, alterna 1251. Chama agora Recife 2835, 251, obrigado, 3895. Quatro dois três cinco, complete o nosso procedimento arrenado. Chame torre em 198, decimal 95. 295. Manda o portão 7 para a remota 1-3 do pátio principal. Afirmativo. Do portão 7 até a remota 1-3 do pátio principal. Mike Yankee Golf autorizado, reboque, reporte sinalizando. Positivo, ao sinalizar, reportaria. Uno 246, autorizado voar na Pro Serra Vitor 367, autorizado final do procedimento, visto na Serra 2 Vitor. 367 na Pro, autorizado o procedimento em ar, não vai fazer. Sinal de 4 milhas, já baixado travado, azul 4235. Azul 4235, tráfego avistado, vento 1-0-0 graus 099, autorizado pouso, vista no zero. Autorizado pouso no zero, azul 4235. Para Guarulhos, autorizado nível 360, decola da pista no zero com primeira curva à direita na subida da Euleda Motiva, após a Pesulu no zero, até Tango Profeco Taubaté, conforme rota do plano. Aciona 5557, controle 120, décimo 8. Chama 3, confirma o transponder copiado? Sim. Correto, chama pronto para o estacionamento. Fogo no 888, desça para 4.000 pés, ajuste na 095. 4.000, ajuste na 095, no 882. Astro 235, Solo 44, já levou o chama Solo, 1-2-1, décimo 9, boa. 235, táxi via Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, pro portão 09, 4235. Que bom que o confirme da presente posição, confirma a entrada do portão 9 em ponto de liberado. Final do procedimento é Renato. Ciência agilizando a medida do possível, aeronave da Azul vai patear no 09. Azul 4235, informe o tráfego do Bertão. Já foi autorizado o rebote, o mesmo estava no portão 7, ele já iniciou o curso, está prosseguindo agora para remoto 13. Só se sabe com cautela, acredito que no máximo em 2 minutos o estado do portão 9 já vai estar liberado. Ok, aviso ao portão. Salvador, boa noite, Azul 9148. 1208, controle Salvador, Azul 9148. Obrigado. Salvador, boa noite, Azul 9148, vai dirigir 1950. 9148, aciona identificação, via chegada Mari, desça para mim de voo 050, Azul chama 095. Mari, descendo para o 050, com 095, informa que perdeu contato com o centro da Brasília, Azul 9148. 366, ingressando no final, resolvo 246. Uno 246, complete final do procedimento RNAV, chame torre em 118, decimal 95. 295, complete. 1888, autorizada a descida para 2500 pés, reporte quando estabilizada. 2500, reportada estabilizada no 888. Federal 303. Voo 1170, ação e identificação, via chegada Mari, desce para o nível de voo 0620, ajuste no 095. Mari 060 do 095, 1170. Reduzir velocidade para 1809. Mantendo 780, voo no 883. No 888, informa o tráfego que o precede encontra-se a 7 milhas, com um ground speed de 1.509 em redução, e redução para a próxima fase. Já está reduzindo, voo no 883. Pista autorizada, nível 350, decola da pista no 0 com primeira curva esquerda, na subida Cuca, Jamo, Aracaju, após a pêndulo no 7. Transponder 5563, controle 120, decimal 8, informação Vitor, confere. Boa noite, Brasil 84, qual que é dentro? Vai a Maria Vargas, do Central Flight Level 070, CNH 1015. Maria Vargas, Central 170, and Central Flight Level 070. Altimeter down level 070, Brasil 84. Mike Yank Golf, formando o termo do rebote aqui na posição remota 1345. Mike Yank Bravo, regindo Mike Yank Golf, frente do termo do rebote, boa noite. Na RNAV, gol 1888. Gol 1888, complete final do RNAV, chame torre 18, decimal 95. 295 no 882. Salvador, boa noite, gol 1888, estabilizado na RNAV, pista 10. Gol 1888, pista na aproximação, agora de pista livre. Quase pista livre, 1888. Nove 1148, após o TAP, vou ser a Vitor 366, autorizado final do procedimento terminado, descida para 2500 pés, ajuste no 095. Positivo, posição, assistir a Vitor 3663, autorizado o procedimento da FTA 2500, confirme o azul 942. Ativo 2500, ajuste 1095. 2015, 9143. Salvador, boa noite, voo 1246. Voo 1246, boa noite, Alfa Juliette, Porta 9. Alfa Juliette para o portão 8, voo 1246. Voo 1888 no solo 55, libera direita, solo 1219. Direita 219, ano 8, 8. Salvador, boa noite, Alta 3305, paciente de autismo, autorização Recife. 3305, boa noite, Alta Recife, autorizado nível 330, decola da pista no 0, curva à esquerda, na subida Cuca, transição Aracaju. Cuca, Jamo, Aracaju, após o fez do ano 7, conforme rota. Aciona 5566, controle 120, decimal 8. O TAN 3305 autorizado ao Recife, nível 330, roda de plano de voo, abrigulou no 7, decola da 10, curva esquerda, pista Jama Aracaju. O controle 1208 e o transponder 5566. A resta TAN 3305 chama pronto para o estacionamento. Chama na liga. Solo, Salvador, boa noite, eu vou no 888, livrou? Voo 1888, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08. Voo 1246, na escuta do solo. Na escuta. 1206, confirma a posição do pátio principal. 1246, a gente entendeu posição 8. Negativo, posição 02. Tem corrigir só de no lado norte do... corrigindo, no lado sul do pátio, fazer um 360 para retornar? Afirmo, gol 1246. Ok, o portão 02. Pro gol 1246, autorizado realizar o 180 no pátio e prosseguir para 02. Ok, 360 para o 02, gol 1246. Gol 1288, uma deflação da Juliette, aeronave da companhia, vai passar à frente. Após a mesma passar à frente, vai ser autorizado o ingresso para 08. 7, gol 1288. Realizado o procedimento azul 9148. 9148, complete final do procedimento RNAV, chame torre 198, decimal 95. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, azul 9148, final de 8 minutos. Azul 9148, pouso autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, 109. Pouso autorizado, pistão no 0, azul 9148. Go ahead. Requesting ATP Zulu for approach. Roger, Europa 084. Yes, I'll go on 888. Afirmo no 888 até o portal 08. Portal 08, no 888. Salvador, azul 4980, Bitiano que tiver. Kitchen 8015. Azar, hit up to Duna 2015, para fazer o resposta. Coordenação com a equipe de solo, atenta ao gol parqueado no 02, só para usar por estacionamento, azul 4980. Aguardo o balizador do 1888, posição 8. Quem vai coordenar com a infra-aero no 888? Livre no 06-6303, chama táxi. pouso 9148, solo 02, libera direito, solo 219. Direita 219, agora. Salvador, boa noite, eu vou CNR 6224. CNR 6224, aciona a identificação, manda para bordo para interceptar a chegada na área e deixa via para o nível de voo 050, a gente chama 016. Desce via para o 050, CNR 6224. Sinal no zero, estabilizado, 1170. 1170, contato final do procedimento RNAV, chame a torre em 118, decimal 95. 895, passei vez. Drop 084, clear final NDP Zulu. Procedure, report when established. Clear for NDP Zulu, I'll call you established, represent info. Solo Zulu 9142. Zulu 9142, Alpha, reporta Anita Juliette. Alpha, reporta Juliette, Zulu 9148. Para o táxi 4980, 102 agora para a Sierra Bravo mais perto, 2020. Azul 4980, autorizado o táxi direito via Taxi Wind, ponto de espera, torre 1-1-8-95, ajuste de altímetro no 0-6. Livre táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-9-5, livre de serviço, Azul 4980. Alterna Galeão com 4 e 1. 6-1-3, segue a aeronave da Azul até o ponto de espera, quando lá, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste altímetro no 0-6. 0-6, segue a Azul, quando no ponto de espera, 1-1-8-9-5, hoje na meia. Azul 9-4-8, Azul de 10. 9-1-4-8. Desolve a aeronave da Avianca, iniciando o táxi. Desolve a aeronave. Ok, a aeronave da Avianca prosseguiu até o ponto de espera, retaguarda da aeronave e ingressa na Juliette com o portão 01. Positivo, após o Avianca, segue Juliette, portão 01, na zona 04. Escuta ali, mantém o azul 4-1-4. Dropa 084, contact final Salvador Tower 1-1895, boa noite. 1895, Dropa 084, boa noite. Aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. 050, via chegada Mari, está acertando. R6224, voo direto Serra Vita 366, desça para 250010, ajuste no 06, autorizado para procedimento RNAV. Autorizado para o Sportax, 3305. Gol 1170, reporta Ronde da Juliette, mantendo posição. Reporta Ronde da Juliette, mantendo a posição, 1170. Alpha 084, space land runway 10, wind 100 degrees, with 9 or knots, QNH 1016. We are to land runway 10, wind 1016, 0 Basile 4. Azul 4980, decolado ao 08, chão controle 120, destino 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, Azul 4980, passando ali, sem pé. 4980, contato radar, suba para nível de voo 350, saída PUCA. Para 350, na saída PUCA. On the ground at 10, vacate to the right, call ground 121.9er. Vacate at the end of the runway, 121.9er, Europa 084. Então, 3305, autorizado táxi via Índia, ponte Caradão no 0, põe 1 no 8, só 95, nem no 0 no meio. O Nuno 707, passagem a TAM, tá iniciando o táxi. A sua esquerda, após Juliette, Porto 63. Afetivo da passagem ao TAM, Juliette 612, 1970. Ground, good evening, Europa 084, runway back 8. Paga logo aí, Oxa. Europa Juliet, stand 10, Europa 084. Au revoir. Geruna, está no box 905 Alfa, está pronto, copia Guarulhos 320. Azul 5001 no Guarulhos, autorizado via Ubezulu no 0 Taubaté, nível 320, saída da El, transição ótima, primeira curva direita, transponder 5573. 320 via Ubezulu 10 Taubaté, decola da El, ótima curva direita, 573, transponder Azul 5001. É porta puxa, Azul 5001. 3305, boa noite, ponto 090 pra. Boa noite, na 3305, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 3305. Especial é Taubaté, porém tem horário chavante, alguma coisa que no notando de Guarulhos modifica a rota Salvador pra lá. Vou confirmar com o centro e retorno aqui. Zero graus com 99. Ali decola na 10, 330. Do 4980, chama o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Centro Recife 2085, alternado 2545, obrigado, boa noite. Desça para 4000 pés, ajuste no 0 no meia, reduza para 2109. 4000 pés, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Flore Buenas, 3305 decolado na Conde, correção, Pucajú, Maracajú. 3305, contato radar, suba para nível de voo 330, saída Puca. Saída Puca, 3305. CNR 6313, autorizado direto, Ognave. Ognave, CNR 6313, graças. Que feio. A 3178, deixa para 2500 pés, ajuste no 0 no meia, autorizado procedimento RNAV, reposta passando réplica 366. 2500 pés, autorizado a RNAV, reposta passando o CR, réplica 366, até a 3177. Pronto. Podia confirmar novamente a rota que possui? Os 001 estão autorizados a rota informada. Pesulo 04, Pesulo 06, pode confins, Pesulo 21, Mochep, saída da El, mantendo a saída da El transição ótima, que reporta pronto, puxa. Salvador, boa noite, o Azul 4959, está sentido a Alfa, solicitou o Ilhéu, nível 140. Azul 4959, confirmando o nível solicitado 140, é isso? Afirma, nível 140. Azul 4959, autorizado Ilhéu, sai da Coral, após Coral modifica, prossegue conforme rota, nível 140, primeira curva direita, transponda 5574, corrigindo, modifica, transponda 0260. Responder o 0260 Azul 4959. Ah, essa ponta puxa do 4959. Chamará para você ter questionamento Azul 4959, obrigado. Canela 6224, passou Sierra Vico 372. Canela 6224, pouso autorizado, pistão 0, vento 1 no 0 graus com 99, altímetro no 0 no 6. Vento 2, 6224, livre volta. Solo Salvador, muito boa noite, é o Azul 2774, ciente da Vitor, autorização Porto Seguro. Azul 2774, Porto Seguro, autorizado via Golf 677, Raira direto, nível 160, saída Coral, primeira curva direita, transponder 0263. Autorizado via Golf 677 até Raira, o nível 160, Coral, curva direita, 0263 e transporte.